bem-vindos ao Save Point Podcast número 22, onde a gente vai falar sobre jogos difíceis pra caralho. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas. É, eu sou o André e tá quente pra caralho. Eu sou o Leonardo Canha. Eu sou o Raul e eu sou um Velociraptor. Eugênio, eu quero um ar-condicionado. Tá bom, galera. Então a gente tá reunido hoje pra conversar sobre jogos difíceis, jogos antigos, jogos mais novos, porque também tem jogo novo bem difícil, e como que a dificuldade dos jogos mudou ao longo da evolução da indústria dos videogames. Do cinema e das artes. Do cinema e das artes. Do cinema. Pena com os videogames e tudo mais. Vamos lá, então. Pessoal, a gente tem alguns recadinhos rápidos pra dar. Então, assim... É uma emoção da gente tá dando recado aqui. É sinal de que o cast tá crescendo, cara. Pois é, cara. Solta fogos aí na edição, sei lá. Tá bom, fogos na edição. É, o nosso canal do YouTube, lá do Save Point, que é youtube.com/podcastsavepoint, foi atualizado, tem vários vídeos novos, a gente reorganizou os vídeos também, sessões. Então a gente quer que vocês entrem lá, assinem o canal. O link vai estar no post para vocês verem os nossos vídeos. É, as sessões novas que tem é o Spelunk diário, que eu estou fazendo do Daily Challenge. E também tem vídeos da gente fazendo gameplay de diversos jogos diferentes. Saint Seiya. Tá bom. Passando o Eugênio aí. É, a gente também quer mandar um abraço pro pessoal da UZ Games, que tem nos dado um grande apoio. E o pessoal tá ouvindo o cast, tá ajudando a divulgar, então um grande abraço pra galera que tá lá. Ô João, me diz aonde? No shopping dela. No dela, Justina. E o site vai estar no e o link no post, que tá no podcast anterior também. A gente colocou no site um novo sistema de comentários. Então, assim, a gente teve algumas reclamações anteriormente de pessoas que tentaram comentar no site e não conseguiram. Então a gente colocou um sistema novo de comentários que só funciona a partir do post mais recente, que é o Spelunk Diário do dia 27. O post desse podcast também já vai ter esse sistema de comentários. Então é só entrar lá e comentar. Vamos lá, galera. Comentem e o João vai responder todos, menos o meu. Menos do André, que é um escroto. Beleza. Podia ter dito menos o André, que é da casa, mas não, tem que botar o cara pra baixo, né? É, porra. Isso que é host, né, cara? Porra. É sempre não, nessa, um amigo que nem o João já vem com amizade e inimizade junto já. Muito obrigado. É o Bando Rumble, Bando Rumble, Bando Rumble, Rumble Bando. Que isso? Repete, Eugênio. Ah, edita aí pra eu repetir, cara. Vai repetir 15 vezes com o erro do Windows em cima. Então tá, pessoal. Esses eram os recados que a gente tinha pra dar. E agora vamos pro nosso podcast número 22. Bom, galera, então a gente vai começar conversando sobre um pouquinho do histórico dos jogos difíceis, né? Como não existe, eu acho que não existe assim um livro, né? Jogos mais difíceis da história. Década de 60, década de 70, década de 80. A gente vai conversar sobre jogos que a gente se lembra, se recorda como jogos mais difíceis. Então eu queria que o Jonas começasse falando aí o que, que ele... se recorda como exemplos, talvez, mais antigos de jogos muito difíceis. Ah, então, o que eu tenho de recordação é das minhas primeiras gaseadas de aula lá em São Paulo, época dos 12, 13 anos, bem faceirinho, indo pro barzinho que tinha perto assim, da escola. Faceirinho, ali. O cara tava faceirinho. Faceirinho, cara, pô, 12 anos de idade. Tu saltitava? Tava saltitando? Não, não chegava a saltitar, né, cara? Se tu saltitava em São Paulo, tu apanhava, né, cara? Já levava um pescotapa gigante. Tá marcando! Tá pulando. Mas São Paulo já foi saltado 4 vezes, né? Então o cara não pode dar bobeira. Ainda mais com 12 anos. Então naquela época lá era pra ir pro barzinho e jogar The King of Fighters, cara. Os clássicos, assim, 94, 95. Naquela época que não tinha como tu formar os times. Sim. Os times já vinham todos fechados, tá ligado? Cara, eu pensei, eu acho que umas 3, 4 lutas no máximo, nunca cheguei no jogo, no fim do jogo, cara. era um jogo que eu tinha muita dificuldade de jogar. Tá, ainda sim. Mais quando vinha um otário pra te tirar da máquina, né? É, vocês aí me corrijam se eu estiver errado, mas antigamente, na época do arcade, os jogos eles meio que precisavam ser mais difíceis pra arrancar as fichas das crianças que iam lá jogar no fliperama, né? Mas ao mesmo tempo ele não podia ser aquela coisa frustrante, assim, ele tinha que te manter instigado, sabe? Então tinha que rolar aí um equilíbrio dessa coisa. É, mas não é muito difícil manter uma criança empolgada, cara, porque os arcades da SEGA, que são ladrões de dinheiro, sei lá, a gente ficava botando ficha naquilo como se fosse comida para um cachorrinho, sabe? Tipo... E eu particularmente lembro de um jogo que tinha ali no Shopping Criciúma, que era a série dos jogos baseados em D&D da Capcom. Tinha o Tower of Doom e o Shadow Over Mystara. Eu não lembro exatamente qual era isso, que tinha lá, mas... Isso no arcade, mas eu, cara, e o André... No arcade ali no Criciúma Shopping. E pô, eu e o André deu uma boa grana pra aqueles caras lá. E era um... e era um jogo particularmente cruel, porque ele era um beat'em up. Beat'em up, tá. É, era um beat'em up baseado em D&D. Só que cada ficha te dava uma vida só. Não era uma ficha pra três vidas, que nem, tipo, o Capitão Comando. Era uma ficha pra uma vida e tu não recuperava o life inteiro de uma fase pra outra. Meu Deus. Era ridiculamente Aí quando tu acabava uma fase, tu podia usar a tua grana pra comprar poção. Uma poção, no máximo, que recuperava um peidinho de nada, tá ligado? E também... Quando tu começava a fase, antes de tu poder se mexer, já vinha o cara e te batia e te dava dano, tá ligado? Só faltava isso. Eu acho que o que tinha lá era o Tower of Doom, que uma vez que tinha uma promoção de 50 centavos a ficha e cada ficha dava 2 créditos, eu e um amigo, sei lá, com 15 fichas de cada um, a gente fechou aquela porra, 15 fichas de cada um dava 30 pila. Nossa, é uma fortuna. Né? Pô, grana, cara, era um... É um boneco pirata de Cavaleiro do Zodíaco, cara. É. Boa comparação. Na época era mais grande, sim. Eu sei que no segundo, no Shadow Over Mystara, ele ficou um pouquinho mais fácil, assim. Os bonecos tinham mais life e recuperavam mais de uma fase pra outra. Pô, mas aí... bem gentil, né? É. Que animal, cara. Eu vou emular essa nava aqui. Não, lá vai o Eugênio. Pra achar a pauta do podcast, tem que ir na casa dele com um disquete de 3,5, tá ligado? Já deve estar começando a fazer o download já. Ele vai emular durante o cast. 5 e um quarto disquete pro Eugênio. Ai, ai, ai. E já que estamos falando de arcade do Eugênio, puxa aí o Metal Slug, Eugênio. Metal Slug! É o sinônimo do jogo difícil da porra, cara. Porra, meu, aquilo ali tu não fecha sem várias fichas. Eu só fechei no emulador, eu acho que gastei mais de 50 e poucas fichas. Isso em 2 players, cara. Senhora. Era foda. Violento, cara. Aquilo ali não... Cara, é feito pra japonês aquele jogo, cara. Era muito difícil. Mas, porra, o Shadow of Mystara era mais difícil, cara. Não sei, cara. Mas é porque a gente jogou muito Metal Slug também com o Raul, né, Raul? Lembra? Eu, o Raul, tu e o Caio. Uhum. Sim. Assim, a primeira fase dava pra passar de boa, dava, se tu estivesse jogando bem, dava pra passar a segunda sem perder uma ficha, aí depois ficava foda, mas tipo, não era impossível. Ah, bicho, mas tu chegava Caio, lá naquele chefão, Caio, e chegava ele... a tela inteira, cara, foda, meu. Não, era foda, não tô dizendo que não era. O André, o Caio, ele viciou nessa porra de uma forma, cara, que ele conseguiu... Acho que chegar na quarta fase sem morrer. Eu lembro. Nossa senhora. É, ele, cara. Fez um score absurdo, assim. Fez. Olha só, vocês falando de arcade, assim, o que que me veio primeiro na cabeça de jogo difícil, que eu jogava muito quando era criança? Era aquele arcade dos Simpsons, cara, que também era fudido, velho. Verdade, né? Pô, eu acho que eu nunca vi o final daquela merda, cara. Pô, era três players. Era 4 players. Ele e o irmão lá, que era as Tartarugas Ninja, que também dava pra jogar em 4 players, eram bem difíceis, assim. Isso. Mas era um jogo que dava vontade de tu pegar uns brother e levar pro fliperama pra jogar, assim, em 3, 4. Era legal. Isso. Eu jogava muito em Porto Alegre, quando eu viajava muito pro Rio Grande do Sul, na época, e, cara, passava lá, era certo, ia direto nessa máquina. E o cara, foi bem como o que eu ia falar, o cara retardado, né? Sabia que não ia ganhar nunca aquela Era a mesma máquina que eu ia, porque também eu tinha... Dois morava no interior, então. E morava no interior do Rio Grande do Sul, e quando ia visitar os tios que moravam na capital, tipo, o que, que eu queria saber com a porra do meu tio? Eu queria ir no fliperama do Praia de Belas, do novo shopping, Novo Hamburgo. Eu não queria saber dos meus parentes. O momento bom da viagem era jogar essas porra aí. Nossa. Cara, eu me lembro, assim, de uma máquina dessas do Simpsons, uma vez tinha um molequinho jogando, cara. Cara de gordinho, assim, eu e meu irmão, os dois um pouco mais velhos, né? Aí o guri cheio de ficha, assim, ah, cara, se a gente jogar em mais de um, a gente tem mais chance. Eu e meu irmão pegamos as fichas e queimamos as fichas do guri junto com ele, cara. Foi os três morrendo, mas foi tão legal, cara, o guri bancou toda a jogada dos três. Pelo menos tu joga bem, né, Eugênio? Tu deve ter ajudado ele muito. Que nada, rapaz. Queimaram as fichas e ficaram chapados queimando as fichas ou não? Ah, é. Loucão, cara. E tá, galera, o que mais que vocês lembram de jogo de arcade, assim, que... Double Dragon. Eu lembro de jogar Double Dragon. Num fliperama da praia, eu acho, né? Acho que era no Rincão, não tenho certeza. Aí a gente... Enfim, ia jogar essa merda. Eu acho que na época eu até tinha um videogame que tinha o mesmo jogo de Double Dragon. Mas eu gostava de jogar no fliperama essa merda, tá ligado? Uhum. E era muito mais emocionante. Tu gastar o teu dinheiro era muito mais emocionante. É, não, da minha mãe, na verdade. Pois é, não, cara. E a mesada do cara, o cara não passava em ficha, né? Era o dinheiro do pai. Minha mesada era o couro do Ender. Minha mesada era o dinheiro do lanche, cara. O dinheiro do lanche da escola era tudo em ficha. Ah, é verdade. Mas é isso que eu digo, o fliperama ele arrancava o nosso dinheiro, só que ele ainda era muito mais legal do que jogar em casa, porque geralmente os jogos pra console eles eram piorados, assim, né? No fliperama era tudo muito mais bonito. Não era só isso, tinha todo um clima, por exemplo, assim, eu fui um gurizão de apartamento, assim, tipo, meus pais não me deixavam fazer nada sozinho, brincar na rua, nada. E eu não sei como, tipo, pô, nasci em 83, cara, em 88, com 5, 6 anos eu fui levado pela mão, assim, em algum desses fliperamas chulé, lá no interior do Rio Grande do Sul, não tinha shopping. E aí tu entrava naqueles negócios assim, tipo, por muito pouco não tinha ninguém cheirando cola atrás de uma máquina. Tinha uns jogos lá altamente hardcore, tipo, Karateka, Ghosts and Goblins, animal. Sabe? Ghosts and Ghosts ou Ghosts and Goblins. E também os jogos de corrida da Sega, que assim, difícil não eram. Agora, tu venceu o tempo que ele ficava lá, aquele timer dizendo... Olha, falta mais 10 segundos pra acabar o teu dinheiro, hein? Tipo, então, tinha todo... Não era só a questão da máquina ser muito melhor do que tu tinha em casa. Era transgressão, era tipo usar drogas só porque, sei lá, era como se a gente ficasse, sei lá, muito fodão, assim. Tipo, as garotas vão me adorar em vez de estar jogando Nintendo em casa. Pira. Eu sou um cara perigoso, eu vou no flipper. Olha só, o que tu falou. Funcionou pro Daniel San, né, cara? Ele levou a menina no fliperama. No... É, pode ver. Ele queria sair com ela. É lógica. Porque, cara, realmente, como o Canha falou, a gente ir no fliperama, tu valorizava aquele jogo ao extremo, né, cara? Não era um negócio que tu podia ir sempre. A gente não tinha o nosso próprio dinheiro. E quando tinha, era uma ficha, duas, tá ligado, por vez. E o cara, sabe? A minha vida depende dessa luta, sabe? É. O cara tinha que ganhar. O Daniel San também era um cabaço, né? Porque, por exemplo, isso me lembra o Daniel San levando a guria na... Eu tenho certeza que a guria ele perguntou assim, ó, vamos aonde? Ela disse assim, ó, qualquer lugar. Aí ele levou ela pro flipper. Tipo, é que nem eu, com 20 e poucos anos, peguei uma guria de carro, perguntei, vamos pra onde? Qualquer lugar. Qualquer lugar é um motel, cara. Não, eu levei ela no bar. Ele podia ter levado ela naqueles pornô que nem no Taxi Driver também. Ah, não? Ah, não, né? Alguém viu esse filme? Não, ninguém pegou. Claro, né? Claro, porra, Taxi Driver, animal. Não, um monte de gente. Daniel San, né? Vai, vamos aonde? Ah, vamos em qualquer lugar. Vou levar a gata no flipper. Nossa, ela foi no flipper comigo, animal, cara. É que ele quis ir. Então, cara, ele mostrou pra todo mundo que ele tava com uma gata. Vocês estão avacalhando, cara. Vocês estão avacalhando, cara. Ele queria fazer, tipo, duas coisas que ele curte ao mesmo tempo, entendeu? Ficar com a gata e jogar. Olha, cara, como tu é sentimental. Escreve um poema pra ela. Tá, não precisa fazer. Posso falar um negócio? Fala aí, André. É, então, a valorização da ficha era um troço importante. Eu lembro que eu ia no... Isso já em outra época, depois do Double Dragon, que era um pouquinho mais crescido, eu ia jogar Samurai Shodown 4. Nossa. Jogão. E eu lembro que, pô, eu gostava pra caralho, né, e tal, só que, tipo, normalmente eu tinha dinheiro pra uma ou duas fichas, tá ligado? E tem personagens que são mais difíceis de jogar. Então eu sempre pegava o Galford, porque ele tinha um golpe escroto pra caralho. O cachorro, a distância? É, então, é que ele teletransportava e caía com a espada na cabeça do cara, tá ligado? Era basicamente isso. Então eu pegava o Galford e usava, sei lá, era pra baixo, chute, soco médio, sei lá. Daí ele teletransportava e uma espada na cabeça. Aí lá, teletransportava e uma espada na cabeça. Claro que tinha alguns inimigos que ainda conseguiam escapar disso, mas em geral, pra derrotar a Makuza, que era um inferno de difícil. Foda pra caramba, pô. É, e aí eu usava essa merda e tava sussa, tá ligado? Eu conseguia fechar, mas só com o Galford, porque com os outros personagens eu tomava um couro. É que nem o Tekken 3, o cara pegava o Ed e tocava perninha pra um lado, perninha pro outro e deu. Não, né? O cara não sabia qualquer nem botão fazendo. Saiu o golpe. Esse do Ed é o mais clássico, cara. É. Que o cara, velho, não tinha como, cara. O cara apertava com a cabeça os botões e ele, nossa, parecia que o cara era um mestre. É, mas o Tekken no fliperama, tu ganhava umas duas, três lutas com o Ed, daí pegava o King, pegava não sei quem, tomava uma coça. Mas assim, esses jogos, eles ainda davam um tempo pro cara jogar. Porque o Ghosts and Goblins, vocês não estão entendendo, tipo, o cara não dura um minuto com uma ficha. É muito difícil tipo, o jogo, tipo, velho. Tu erra dois pulos, acabou a merda do jogo e o teu dinheiro foi embora. E aí o teu pai olhou, tá, já te divertiu, vamos embora. Sabe, aquela cobrança toda. E sei lá, cara, todo o cenário do Flipper, cara, tem uma coisa assustadora, cara. Assim, é tudo escuro. Tinha na nossa época de pequeno gente fumando, gente com roupa fuleira que pensava, ah, esse malaco vai me roubar. Tinha gente, assim, ó, sério, gente era fumando a emoção o tempo mesmo, inteiro. Cara. É, gente fumando o tempo inteiro, gente mais velha. E quando tinha alguma coisa assim do jogo de luta, tu entrava assim, não, beleza, vou botar minha ficha aqui, vou ganhar umas três lutas, vou perder pela quarta luta. No meio da primeira luta, às vezes entrava um filho da puta e dizia, vou jogar uma contigo. O cara ganhava de ti e acabou. Então vocês estão pensando muito longe, cara, ganhar várias lutas depois. Here perder, comes cara. A sempre new challenger, da... a frase de Here terror. Comes a new FDP, sabe? Tipo, pô, é pior que eu tenho uma coisa pra admitir aqui, cara. Eu lembrei que uma vez tinha um molequinho na praia e a gente sempre jogava... Assim, eu tinha um grupinho da galera que ia lá jogar Samurai Showdown e a gente era um pouquinho mais velho, sei lá, um pouco mais velho, devia ter uns 13, 14 anos, sei lá. Aí a gente chegou lá e tinha um molequinho mais novo, ele devia ter uns 10, sei lá, ou 9, não sei. Aí eu lembro que a gente queria jogar e o moleque tava ali, vocês estão me ouvindo, né? Que tá, sim, tá tão, normal. Tá tão silencioso, cara, falem alguma coisa, falem comigo. Aí eu vi o molequinho lá e, tipo, a gente queria jogar e eu cheguei e botei uma ficha de trufuri. Eu sou um filho da puta, tá bom? Tu se tornou aquilo que tu mais odiava, né? Mas eu não odiava, velho. Ah, odiava, sim. Não, vamos ser sinceros, cara. Depois que o cara melhorou um pouquinho, todo mundo sempre quis fazer isso. Até eu já fiz isso, cara. É, olha só, olha aí. Sinceridade, tá ligado? Denúncia, hein? É, desabafo. Pois é. Ah. Cara, assim, ó, o cara sempre acaba devolvendo um pouco o tanto que se fode na vida, cara. Eu já fiz uns negócios de Magic que certamente não vão me botar no céu, cara. Porque eu me fudi numas trocas... Eu me fudi numas trocas de cartas e de vez em quando eu ia lá na saída do colégio e tinha os guriquininhos e dizia assim, ó, aqui ó, essa carta aqui boa pra caralho, né? Que raridade é? Não, antigamente as cartas eram tudo raras, porque não tinha raridade. Aí trocava lá carta comum por rara de série mais nova, né? Enfim, o cara acaba devolvendo. Já era mais velho fazendo isso, hein, Leonardo? Pois é, cara. É, mas é o sistema, né, cara? São assim que as pessoas se tornam mais fortes, cara. Hoje em dia ninguém pode fazer nada de bullying e fica todo mundo frouxo, cara. É assim que a gente torna mais forte. Tipo, se prevalecendo em cima de criança. Não, mas a gente se prevalece. Com certeza, com certeza Leon, também, cara. O Leonardo passou muito leve nessa época. Pô, cara, tu tem que matar o javali pra matar o Arthas. Não, cara, é, não, é, não é essa a lógica. No WoW. No WoW, se tu mata o Shark, é muito level mais baixo que o teu, tu não ganha XP. E não ganha honra lá, o negócio. No caso do Magic, o player não ganha XP, a coleção ganha. também é um filho da puta, né? Botando ficha no joguinho lá dos moleques que mal sabia dar a tap full, pô, matei ia lá e um botava... cara, matei um cara, e juro que depois que eu derrotei ele, eu tão derrotado, eu me senti mal, cara. ele saiu se arrastando, assim, sabe? Mas ele deve ter se tornado um player melhor, porque eu acho que a dificuldade do jogo torna o player melhor. Se a gente jogasse só esse joguinho de mulherzinha de hoje em dia, a gente não ia ser bom. A gente aprendeu a ser um pouquinho bom jogando jogo difícil. É, mas uma coisa que o André falou aí dos arcades, uma coisa que eu ia falar é que se vocês quiserem ter essa sensação dos arcades de antigamente, cara, é só ir no centro de São Paulo, que ainda tem, sério, cara, tem uns arcades ainda nesse estilo, tá ligado? Entra, tem os caras fumando, os caras mais velhos, assim, que até hoje assusta, tá ligado? Não assusta só quem é. E tipo. Oh, vocês lembram do Taito aqui em Criciúma? Ah, só posso terminar, gente. Ah, desculpa. Não, eu só ia dizer. Cara, eu entrei num arcade desse, né, há um tempo atrás. Velho, tinha um cara debulhando Street Fighter 2, clássico, tá ligado? O cara fechando o jogo assim com uma cara de quem tava fazendo a coisa mais normal do mundo e tipo, ganhando de perfect direto, assim, sabe? Então, se vocês quiserem ir lá ser humilhado e relembrar a infância, só dá uma. Ah, cara, pra ser humilhado também é só ficar uma cara sem jogar Street Fighter 4, entrar no servidor online ali pra jogar com os brother, tu toma umas enrabadas ali que tu. Nossa, é triste o jogo. Tá, maluco, pra o cara se sentir humilhado, não precisa também ir a São Paulo. Eu comprei aquele, a minha decepção do fim de ano, paguei R$6 no CS novo, pensando, ah, vou ver qual que é desse CS novo. Oh. É o mesmo CS de sempre, com os gráficos mais bonitinhos. Também, né, cara? Então, era o preço de promoção, cara, mas eu acho assim, R$6 pra jogar CS, cara, que eu joguei desde 2001, vai tomar banho. E aí, assim, o cara entra, o cara não consegue matar um, tu não consegue ficar vivo um instante, já é humilhante, eu não preciso ir a São Paulo. É bem humilhante. E o foda é que, assim, ó, não é o tu sentir, não, o pessoal joga melhor do que eu, não, é assim, ó, vão me estuprar aqui, cadê o meu pai que me largou aqui, não me deu dinheiro pra ficha e essa molecada vai me comer, rapaz. Isso que é o medo foda, é o modo hardcore, e vai concentrar, jogar, acertar os pulos no Ghost and Ghost com isso aí. Tá, é, não era só o jogo, era todo o ambiente em volta que fazia o desafio. Então, assim, o que eu acho interessante é que esses jogos, como o Raul começou falando ali, eles eram difíceis exatamente pra manter o jogador preso a eles durante um bom tempo. Primeiro, porque os jogos muito mais antigos, eles eram curtos por limitação técnica mesmo, do cartucho, da plataforma, etc e tal. E à medida que os jogos foram ficando maiores, que cabia mais conteúdo do jogo, eles foram mantendo o jogo difícil pra gerar toda essa indústria aqui. Eu sempre digo que era pra vender revista, né? Vender revista de dica, vender revista de detonado, como a gente falava na época. Ação Games. Vender Ação Games, cara. Nossa, clássica Ação Games. Só, então, que quando, só quando essas coisas elas saíram do arcade pra ir pro console, elas já teve uma pequena facilitada que tu podia escolher a dificuldade, né? Ah, exatamente. Eu tava mexendo aqui agora no meu... Eu tenho aquele jogo dos Simpsons do Play 3, o jogo do arcade, e eu tava vendo que tem a seleção de dificuldade ali, que no arcade não tinha. No fliperama mesmo não tinha seleção de dificuldade. E eu coloquei aqui no hardcore pra ver como é que o jogo se comportava, e cara, tu não chega na metade da primeira fase com uma ficha. Mas assim, no arcade tinha controle de dificuldade, só porque ele era controlado pelos switches lá quando tu liga o jogo. Ah. E basicamente o equilíbrio dos jogos sempre estarem do normal pra cima, geralmente no difícil ou no médio difícil lá, era porque tu tem que manter o pessoal interessado com aquela sensação de, pô, quase consegui. É. Se eu tivesse acertado esse negócio aqui, eu teria conseguido. Muito bom, muito bom isso. E tem que manter o pessoal caindo fora, porque assim, se cada cara que vai jogar fica 20 minutos lá, teu flipper não faz dinheiro. Então a pessoa tem que ficar lá 2, 3 minutos, e aí, pô, 2, 3 minutos em uma hora, tu vai fazer 20 fichas, se tu for pensar, é pouco. Principalmente os hits, né, porque se tu pega um jogo mais parado, o cara pode diminuir a... Sim, pô, tinha jogo dele. Que a galera ia lá e ficava, agora a máquina do Street Fighter não podia parar, ela tinha que estar fritando o tempo inteiro. E aqui em Criciúma, quando eu cheguei, final de 95, eu não conhecia aquele Taito lá da frente da Avenida Centenário, mas na rua ali, quase na frente do Terminal Central... Tinha um fliperamazinha que eu joguei Soul Edge, Darkstalkers e o X-Men Children of the Atom ali. Que esses jogos, assim, esses três estavam sempre fritando e o cara não ficava 2 minutos na máquina, porque vinha alguém, botava a ficha e tirava. E aí os caras conseguiam ganhar dinheiro, entende? Ô João, só pra tu saber, nos emuladores de arcade dá pra tu controlar a dificuldade, sim. Tem que fazer um esquema lá na hora que tu. É que tu pode mexer nos switches como o cara que tem a máquina na loja dele pode mexer, né? Tu pode escolher algumas coisas de configuração. Ah, e uma tu pode coisa... escolher, tipo, quantos créditos vale cada ficha. Sim. Quantos rounds do Street Fighter, esse tipo de coisa. Quando dava algum problema no fliperama, o cara, por exemplo, a máquina comeu minha ficha. O cara ia lá e botava um crédito ali e tal, né? Tipo, ele mexia na máquina e botava. E uma outra coisa que eu ia citar que a gente não lembrou é que a gente começou falando de histórico e ninguém falou de pinball, né? Não, eu tava pensando nisso agora. Pois é, cara, porque eu sempre gosto de dar o exemplo do Medieval Madness, que foi o primeiro pinball que eu aprendi a jogar o jogo mesmo, como se joga um pinball. e entendendo o que, que cada rampa fazia e tal. E, cara, esses jogos são muito difíceis, né? Tipo, e na verdade, como ele não tem um fim, entre aspas, talvez exista algum pinball com alguma historinha ali que tenha um final. Ó, os ouvintes aí podem mandar comentário e citar se a gente tá errado. Então, pô, era um jogo infinito, mega difícil, porque pra te perder uma, duas, três bolas era muito rápido. E, cara, talvez tenha começado aí essa coisa da dificuldade, né? Eles são muito antigos. Tinha, por exemplo, antes de ter os letreiros LCD lá, era aqueles letreiros tipo de relógio de pulso, assim. Sim. E aí tinha as fabricantes diferentes com seus níveis de dificuldade. Por exemplo, a Bally Midway dava pra jogar. Fliperama da SEGA, volta e meio tentava um, mas assim, fliperama da SEGA ele te expulsava da máquina em um minuto. Nossa. Tinha aquela máquina do Batman, tinha a máquina do Twister, SEGA tinha cachorra. Do Twister o filme e tal. Ah, eu lembro SEGA... Ah, isso era foda. Aí tinha do Alien vs Predador, ou Alien, sei lá, da SEGA também, do X-Files, todos não, os da SEGA. Não, esse era Capcom, um minuto... cara. Era Capcom? Capcom, CPS. É, CPS... Não, não, mas eu digo pinball físico de máquina. Ah, pinball, com... pinball deles. E tinha também uma máquina bem difícil que chegou. Tinha no Praia de Belas, em Porto Alegre, tinha aqui em Criciúma, no Criciúma Shopping, uma máquina de pinball do Super Mario, que era muito interessante, mas assim, errou, morreu. Era muito fácil de perder também. Sim, sim. É, talvez esse seja o começo da coisa toda. É, lá no Criciúma Shopping, o dono da época, o gerente lá da loja, ele tava jogando pinball, a gente tava olhando. Aí ele fez basicamente... aquela parada que os traficantes de droga fazem, né? Eles dão uma fumadinha aqui pra ver. Ele foi lá e colocou um crédito pra mim e pro meu irmão numa máquina que era Attack from Mars. Então as duas, sim, máquinas que eu sei jogar é Attack from Mars e Medieval Madness, que são duas máquinas bem legais, então. E que não se encontram mais por aí porque elas dão muito problema mecânico. Mas, pô, pra perder dinheiro é fácil quando o cara tá começando. Tá bom, né? Passa pro bloco 2. Bom, pessoal, a gente conversou então sobre jogos mais antigos, na verdade, principalmente jogos de arcade, não necessariamente numa ordem cronológica. E agora a gente vai conversar um pouco sobre os jogos mais difíceis de cada um dos participantes aqui do cast. Então, cada um vai falar aí um jogo que lembra que o marcou pela sua dificuldade extrema. Jonas, pode começar. Então, o jogo que marcou pra mim pela dificuldade extrema e pelo vim com o Master System, na real, né? Foi o Alex Kidd Miracle World, cara. Cara, passei trabalho naquele jogo lá, cara. Tem que entender a lógica e, tipo, até se acostumar a perder todas as vidas, voltar desde o início, tá ligado? Foi um jogo que eu curti pra caramba, assim, ó. Eu fechei, quando eu passei dificuldade, mas quando eu fechei assim com louvor, cara. Fechava depois de olho fechado, até. Nossa, mas, cara, Jonas, o negócio é o seguinte, cara, eu também joguei e eu devo dizer o seguinte, a gente era muito ruim na época. Se for pegar o Alex Kidd hoje, a gente encarava ele. Ah, eu acho que ainda não, velho. É, olha, difícil. Aqui. Cara, é eu... difícil, cara. Eu vou dizer que eu joguei o Alex Kidd Miracle World esses dias, que eu tava testando o emulador de Master, sim, System, e ele continua difícil pra caralho. Viu? Cara, nossa, continua, cara. É um tipo de jogo que a gente pega, jogou no passado... E passa trabalhando de jogar ainda. É como se fosse pegar o Shinobi, entendeu? Putz, e o cara passava um puta trabalho fodido. Cara, Shinobi, entende? Era difícil pra caralho. Nunca passei da quarta fase, cara. Cara, olha foda só. Foda demais, cara. Vocês falaram dois jogos que eu tive no Mega Drive e joguei bastante. Então, Alex Kidd, nunca fechei. Eu acho que eu já falei isso no cast. E Shinobi. Cara, eu tinha essa fita, eu jogava, sabe, demais essa fita. Também não fechei. Mesma coisa que o Eugênio, eu acho que não passei da quarta fase. E há pouco tempo atrás eu fui jogar ela no Play 3, porque tinha na PSN ali pra baixar. Uhum. E, cara, fui jogar no Play 3 e é muito foda, velho. E o pior de tudo foi perceber que eu lembro das fases decorado, cara. Tipo, ó, Claro, né? Detalhe. Tanto que tu apanhou nessa merda. Tanto que eu apanhei, cara. Eu tava pensando, cara, como eu perdi tempo jogando a mesma coisa, tá ligado? Sim, é verdade. A gente perdia muito tempo jogando a mesma coisa. Que nem no Alex Kidd ali, eu já sabia quais os blocos que tinham fantasma. E em todos os castelos eu já sabia os macetes pra passar, tanto que até no último, cara. Eu sabia a sequência de pedra que tinha que pisar certinho pra te passar, entendeu? Não, era um lance foda, assim. O né? Jonas, jogador hardcore, hein? Se revelou. Até hoje tu tem uns sonhos, assim, que tu tá jogando e desviando as paradas. Cara, o jogo é animal, cara. O Alex Kidd... Não, às vezes ele tá andando na rua e ele dá umas desviadas, assim, do nada. É, mas tá vindo fantasma, pra alguma coisa assim. Cara, aí... É verdade. Isso se chama ácido, não videogame, cara. O geral é que o Shinobi é o mais fodido de todos eles, cara. Aqueles bichos que da quarta fase, que são aqueles bichos que é um monte de chefão que tu atira e não consegue matar eles, aquilo é feito pra não passar. Ponto. Continue. Então, aí depois, na minha paixão por robô e robô gigante, pilotar mecha, aquele Armored Core lá do PlayStation, cara. Tanto do primeiro quanto do PlayStation 1 e PlayStation 2, cara. Tem vários jogos da franquia, cara, eu mal passava da primeira fase, cara. O jogo é lindo, tu consegue fazer os upgrades foda no robô, e na hora que tu vai jogar é uma bosta, cara. Eu não conseguia passar de nada, velho, nada. Foi um jogo que eu desisti, cara. O jogo é bonito, mas nunca passava da primeira fase, tá ligado? Você modificava o robô. Assim como Metal Gear, cara. Cara, Metal Gear eu via todo mundo jogando, eu tenho uma paciência, assim, muito grande pra decorar mapa de jogo, tá ligado? E pra servir de guia pros outros, cara. Agora, me coloca pra jogar Metal Gear, cara. É uma habilidade particular minha, velho. Não, mas assim, cara, a gente vai ter que conversar isso aí, porque, pô, cara, tu não consegue jogar Metal Gear, que é um jogo fácil. O Eugênio, eu emprestei o Metal Gear 3DS e ele não passou do primeiro cenário, cara. Passei, eu peguei a mochila. Passou, cara. Pegou a mochila, cara. Eu fechei o Metal Gear 1, eu não sou a vergonha do save point. Não, o problema é o Jonas e o Eugênio, que nós vamos ter que ter uma conversa séria aí, cara. Cara, é uma inabilidade. É um psicotécnico do Save Point. Tem que ter o básico passado ali. Mas cara, olha só, o Metal Gear é interessante porque eu vejo alguns comentários de gente que não gosta do jogo e às vezes fala a mesma coisa que vocês, cara. Tipo, eu não consigo jogar aquele jogo. Mas por quê? Eu não consigo passar. Então é interessante, cara. Às vezes o cara não é bom naquele estilo de jogo, sabe? Então, às vezes isso é simplesmente ridículo, né? Fazer o quê? Por isso quando eu pegava e falava que tava jogando, por exemplo, Team Fortress ou alguma coisa assim, que é um jogo que já vai direto pra ação, tá ligado? E tu não tem que ser muito stealth, nada, entendeu? Esse que é o negócio. Esses jogos que, assim, que tem muita espionagem, tem que ter um pouco mais de paciência e tal, não adianta, cara. Tá falando do Team Fortress, que tem o Spy lá, rapaz. O Spy é difícil de jogar, pô. Cara falando do jogo multiplayer totalmente cruel, que o cara entra lá, apanha que nem um condenado, e não consegue jogar Metal Gear, que é single player, o cara tem todo o tempo do mundo, tá ligado? Tipo... Cara, eu não consigo, cara. Não rola, velho. Não, beleza. Continua aí, Eugênio. Cara, Populous do Master System. Puta, velho, isso é aquilo aí foi a maior trollagem que o meu pai fez comigo na minha infância. quando tu acabar esse, eu te dou outro. Quando acabar esse, eu te dou outro jogo. Aí tu olha na caixa. 5 mil fases tinha aquela porcaria. Eu cheguei até a 126, cara. 5 mil fases era o quê? Um brick game com 9.999? Cara, bicho, era assim, era um mapa assim, cara. Que gerava. O Populous, ele te botava no mundo, tu assumiu o papel de Deus tinha que ser. Sério, cara. Assim, uma pausa. É 5 mil fases mesmo ou tá exagerando? São 5 mil fases. Só que dependendo do teu desempenho, tu pode pular algumas, mas são 5 mil mapas que tem dentro dele. Nossa, pula umas 200. Dependendo do teu desempenho, o jogo te zoava ainda. Não, ele te zoava, cara. Às vezes ele te pular, assim, você jogou muito bem, você pulou 10 mundos. Foi do 15 pro 25. Aí depois foi mais ou menos, aí tu foi pro depois... Falta só 4.935, né? Mas é, cara. Aí, o detalhe, né? O desespero era tão grande que o nome do primeiro mundo era Gênesis. Daí eu comecei a tentar botar os outros livros da Bíblia pra ver se saiu algum mundo e não saiu, cara. Olha, muito zoado, cara. Foda pra caramba. Na Wikipédia aqui diz que são 500 fases, não 5 mil. Não, era 5 mas, mil. Mas, cara, pra quando... Da... Tá, mas eu do Mega... Tá duvidando da Wikipédia? Eu duvido da Wikipédia. Estão duvidando da internet, cara. Eu só larguei a informação, hein, cara. Não tô julgando nada. Eu acho que o Raul foi leviano nessa informação, babaca. Não, pô, a informação está precisa, mas quando o cara é pequeno, pô, 500 fases parece 5 mil, né, cara? É tudo uma questão de perspectiva, cara. Imagina, o cara consegue assim, joga 120 fases, pula mais 200, agora só falta 180. E vão ser as mais difíceis de todas, é foda, meu. Não, é muita fase, cara, pelo amor de Deus. Brincadeira, pô, bicho. Uma coisa que eu achei interessante, Raul, tu escreveu Final Fantasy ali. Tu tá falando do primeiro Final Fantasy? Não, eu tô falando Final Fantasy 4. Ah, tá. Porque, quem lembra de ter jogado esse jogo no Super Nintendo, a versão americana, a versão americana ela foi facilitada pro público ocidental, porque a Square achava que os americanos não tinham capacidade pra jogar jogo de RPG. A Square americanos... Ok, a Square sabia que os americanos não eram capazes de jogar jogos de RPG, e deles fizeram o jogo muito mais fácil. Mas daí quando eu peguei a versão de DS pra jogar, que é baseado na dificuldade japonesa, cara, é um jogo... É deprimente, cara. Tu se sente um lixo jogando ele, assim. É verdade. Daí, assim, eu... Quando eu jogo jogo de RPG, assim, eu gosto de curtir a história, sabe? Daí... Mas no Final Fantasy IV, chegava numa parte, assim, que se tu não tinha passado algum tempo grindando level e equipamento pra melhorar tuas coisas, tu simplesmente não tinha como jogar. Tu entrava na dungeon e os inimigos aleatórios te matam, sabe? Assim, sem piedade. O Eugênio sabe bem porque ele tá jogando agora, né, Eugênio? Tô jogando, eu tô desde o ano passado jogando essa porcaria, né? agora. Todo dia tu chega em casa e tenta fechar essa merda, só apanhando. Não, mas o João viu todo o trabalho de formiguinha que eu fiz durante as férias ali, né, João? É verdade. Tinha que sair da dungeon, aumentar o nível, salvar fora, depois entrar, até achar um bendito ponto pra tu salvar o jogo. Meu Deus. Não. Tá, mas então a dificuldade do Final Fantasy IV, então, é que ela meio sem grindar, tu não consegue avançar. É isso? Exatamente. Quando o jogo, assim, ele é feito de um jeito que tu seguir a história normalmente... Ele não vai te dar o level suficiente pra ver. Eu acho que é um problema, talvez, de design do jogo, porque cada jogador joga de um jeito. RPG eu jogo grindando mais do que o normal. Mas de toda forma, não, sei lá, assim, tem jogo que coloca side quest pro cara ir grindar um pouquinho, fazer algumas coisas. E aí tem jogo, por exemplo, que é skill based, tipo, o jogo é difícil porque ele demanda de ti uma skill que tu não tem. Então, jogos que às vezes precisam que tu jogue muitas vezes pra memorizar todas as partes. Ele é um jogo que demanda tempo, a dificuldade dele é o tempo que tu vai investir. E aí tem jogos que mesmo sabendo o que tu tem que fazer, tu não consegue, porque falta uma habilidade manual pra fazer a parada. E aí tem esses jogos que são só desbalanceados, por exemplo, Castlevania 2 e os Ninja Gaiden tem às vezes hit que o bicho vai bater em ti, tu vai ficar num frame que tu não consegue escapar. E esse frame vai jogar no precipício e já era. Quer dizer, uma dificuldade pela programação da parada. Sim, sim. E depois tem os competitivos mais modernos, que a gente vai falar depois, que são jogos onde o pessoal fica tão pró naquela parada que tu entra, tu não tem chance. Mas então, olha só. Tipo Street Fighter na época do arcade. É isso aí. Ou Street Fighter hoje, ou CS, ou Team Fortress, que o pessoal tá falando aí, tem vários. Ah, é verdade. Uma pequena correção aqui do Eugênio. O Populous Master realmente tem milhares de fases aqui. Até que tá aqui no link que tu falou, 3.999, é isso? É isso. Exato. É a versão. Viu? Eu falei que era de PC. Falei que teu comentário era leviano, cara. Tu foi babaca. O André sempre xingando o Raul, né, cara? Tá. Cara, eu só fiquei curioso, cara. É intimidade. O André sim, eu ia falar, é intimidade, justamente. Ah, sobre o Final Fantasy, o que eu ia falar é o seguinte, vocês comentaram aí do grind e tal, e a minha opinião sobre isso, rapidamente, é que eu considero a necessidade de grind no RPG um defeito de design de jogo. A não ser que a pessoa considere grinding, a não ser que tu considere como grinding ficar fazendo mais side quest do que é necessário, às vezes, pra entender a história, ou até aquele tempo que tu fica meio perdido no mapa, sabe? Tipo, tu tá procurando uma cidade ali, daí tu não tá achando. Então, por exemplo, o cara fala, tu tem que ir numa cidade que fica ao norte. Tu começa a andar pelo mapa e até tu achar a cidade demora um pouco. mas isso pode ser uma coisa pensada pelo cara que fez o jogo. Então é legal, isso tu acaba fazendo um grinding natural, sabe? Tipo, que não parece que tu parou de progredir no jogo e, porra, eu quero ver a história e fico aqui lutando contra gosma de um olho só, sabe? Então, tipo, isso é legal, assim, quando funciona, quando dá essa impressão que o jogo ainda tá progredindo. Agora, mas só pra complementar aí o que tu falou, o Final Fantasy IV não é assim. Eu também costumo explorar todos os cantinhos, explorar todos os mapas, fazer todas as sidequests, mas o Final Fantasy IV não. Tu tem que fazer grind, senão tu não vai pra frente. Assim, o Raul, deixa eu até fazer um adendo ao colega, assim, o jogo ele é tão cruel, cara, que os inimigos que tu entra nas dungeons, eles sentem assim, carne fresca. Quando tu não tem nível, cara, ele já solta um golpe de área e mata todo mundo com um golpe só. E depois que tu atinge um certo nível, ele começa a usar ataques individuais. Quer dizer, tu tem que aumentar o nível de todo mundo pra aguentar um golpe de área, e quando tu pode aguentar, ele resolve atacar individualmente cada um. O jogo, ele é cruel. Muito bom. Tirando que tu tem que encher tua mochila de poção e Phoenix Down e o caralho, né, velho? Ah, não, eu já ponho como item como se fosse magia, tá ligado? Eu já ponho ali no menu de magia junto o Phoenix Down. Então eu já sei que eu vou jogar a versão americana do jogo, pronto. Não tem cara DS. Dentro dessa mesma categoria aí tem um jogo que eu sei que o André vai me xingar por citar ele aqui, mas o Dragon Age, cara. Eu comecei a jogar o Dragon Age, botei na dificuldade normal, que eu... Não, fala, peraí, fala direito o nome, Dragonage. Dragonage. É. Dragonage, cara. Eu não sei o que tu vai falar sobre esse jogo. Eu não sei o que tu vai falar sobre esse jogo, mas quando eu vi na lista ali da pauta, eu senti vergonha de ti, cara, sério. Mas vai, fala aí, o que te afetou tanto? O que me afetou é que o jogo, ele é difícil, assim, eu tive bastante dificuldade em algumas partes, e tipo assim, eu tive que carregar várias lutas de novo, assim, que até, tipo, ok, acontece, mas assim, eu gosto de curtir a história, daí às vezes eu ficava carregando a mesma luta 4, 5 vezes, daí eu já me perdia no que tava acontecendo e tal, isso jogando na dificuldade normal, né? E daí eu comecei a ficar meio... Bolado. Eu ia dizer desmotivado, mas acho que bolado é um adjetivo realmente... Ok, né? E daí eu cheguei numa parte, cara, foi logo depois de lá e matar um feiticeiro na floresta que tinha transformado todo mundo em lobisomem, uma coisa assim. E daí eu saí de lá e fui pra próxima quest, e, tipo assim, o primeiro encontro do mapa, o cara me matou todos os meus bonecos em 2 golpes. E daí... Que merda, velho. E daí eu tentei carregar a luta várias vezes, mas não aconteceu nada diferente disso, nenhuma delas. Daí eu... Nossa, eu desisti, cara. Aquela luta que o cara chega assim, né? O cara, golpe 1, daí ele joga de novo no mesmo turno. Golpe 2, matou o resto da party. E o cara olha assim, tá, cara? Tipo assim. Não, eu falei. Assim, pô, eu incentivei pra caralho o Raul a baixar esse jogo, porque a história é bem massa do Dragon Age, tá ligado? Daí o André pega assim, porque o jogo é bem fácil, eu fechei bem rápido, assim. Não é fácil o Dragon Age, tá ligado? Só que, tipo, eu curto, assim, sabe, tipo, eu persevero na parada, assim, eu olho, não, mas eu vou vencer essa porra, tá ligado, e eu dou um jeito, assim, e eu achei foda, morri várias vezes, carreguei várias vezes, mas eu, enfim, não me frustrei tanto quanto com o Raul, tá ligado, daí ele chegou me contando assim, cara, mas, porra, tô fazendo alguma coisa errada, eu morro pra caralho, tá ligado, eu não sabia o que falar, o cara é... Eu realmente achei que eu tava fazendo alguma coisa errada, cara. Inclusive, né, nessa dungeon do carinha dos lobisomem ali, tinha um dragão lá dentro que eu não consegui matar. Eu simplesmente dei a volta e passei batido por ele. Porque não nossa, dava. Cara, é um dragão? Absurdo, cara. Tinha um dragão naquela dungeon. E ele também matava meu grupo inteiro numa baforada só. Ah, que da hora. Uhum. Não, isso, o André, isso... é massa que o André ele fica alucinado com o jogo difícil, tá ligado? Eu tenho que fechar de qualquer jeito, cara! Oh, caralho, realmente mexe com a minha cabeça, assim, eu fico on fire, assim. Eu achei Dragon Age super tranquilo mesmo, eu cheguei a botar no hard umas horas. Nossa, meu Deus, cara. Não, então, é porque... Pô, cara, liga do Raul lá embaixo, velho. Não, mas é porque assim, eu realmente fico afetado, assim, eu fui procurar na internet uma parte que eu não tava conseguindo passar no normal. Aí eu li algum cara escroto num fórum falando assim: ah, porque Dragon Age no normal é fácil pra caralho, blá blá blá. Eu sempre tem isso aí, cara. Eu sempre jogo no hard, assim, o cara chegou e botou o pau na mesa, tá ligado? Aí eu simplesmente, toda vez que eu ligava o jogo e eu tava jogando no normal, eu me sentia um merda, tá ligado? Eu botei e comecei a jogar no hard até o final, tá ligado? Só porque o cara falou, eu desafiado, eu sou sinistro. Cara, sempre que jogo, o cara vai procurar... Desculpa, rapidinho. Sempre que o cara vai procurar uma coisa, principalmente RPG na internet, tem um gordinho... Um babaca. Pra falar que o jogo... Nossa, é muito fácil. É só usar magia tal, que comba com a magia tal, e daí faz o combo do Brawler, blá, blá, blá, blá. Pode falar, ok. Não, eu não sei se mais alguém faz isso. Imagino que sim. Tu pega um jogo pela primeira vez, ou quando tu vai esquentar, digamos, antes de jogar pra valer... Bota ele no hard ou no extra hard lá e joga um pouco. Aí depois tu pega e volta pro normal e o jogo fica mais barbado de jogar. Alguém além de mim faz isso? Não. Não, não mesmo? Eu não costumo, normalmente eu inicio no normal mesmo. Eu também. Ah, já quer ver shmup, por exemplo. O Eugênio reavivou em mim a velha paixão por jogos desses de navezinha, de tirinho. E tipo, esses jogos geralmente eles têm uma malha de tiros que tu tem que te esquivar, que são esses bullet hell, assim, tem um monte de tiro na tela. E, pô, se tu joga no fácil, tu não consegue subir a dificuldade, porque tu fica muito mal acostumado. Agora, se tu joga no difícil, tu enxerga, lá vem aquele tiro lá, sozinho. Não tem nada pra me esquivar, o cara parece que fica mais aquecido, assim. Então, eu, até hoje, quase todos os jogos que eu jogo pra esquentar, se ele tem um nível de dificuldade, eu gosto de sentar e jogar um pouquinho no hard primeiro. Seja pra primeira vez que eu tô vendo, ou antes assim, vou jogar umas 2-3 horas hoje, eu jogo meia hora no hard. É isso aí que tu falou, é legal, eu acho interessante fazer isso, até pra ver como é que o jogo se comporta, pelo seguinte, alguns jogos que eu joguei recentemente, o pessoal citou que o jogo era muito melhor no hard, ele fazia mais sentido, como o The Last of Us, por exemplo, que é um jogo de sobrevivência zumbi, aquela coisa toda, e o pessoal falou, no hard, os recursos são muito mais escassos. Mas não é porque... Ah, porque é uma dificuldade escrota, legal. Não, é porque, pô, aquele mundo, aquela mitologia dele faz mais sentido, sabe? E no normal, ele não é um jogo difícil. Ele é um jogo que tem alguns cenários de batalha mais chatos, mas tu, cara, tu consegue fechar, sabe? Qualquer um consegue fechar. E no hard, ele parece que faz mais sentido em relação à própria história do jogo. Isso aí que o Kenya falou é legal, cara. Outro jogo que falaram isso, acho que era o Far Cry 3, tá ligado? Diz que jogar o Far Cry no hard também, o jogo fica bem mais interessante, assim. Então, a ideia do Leonardo é interessante. É interessante mesmo, mas eu não, normalmente eu associo que o normal seria, tipo... esse é o jeito, o design mais redondinho. É, exatamente. Eu também penso assim. Mas nem sempre é, por exemplo, o Mark of the Ninja, a gente já estaria entrando no caso dos jogos modernos, mas Mark of the Ninja, tu pode jogar e passar, ele vai matando todo mundo, beleza, não é fácil, mas não é um jogo difícil. Sim. E aí tem uma maneira de jogar o jogo que é jogar sem ser visto nunca. Tu vai passar, tu não vai matar ninguém, tu não vai ser visto por ninguém. O jogo fica extremamente mais difícil e eu penso, o jogo foi feito pra ser jogado desse jeito. Entra uma outra coisa que é meio que exclusiva do jogo stealth, Caio, que tu colocou muito bem, que às vezes o jogo stealth deveria ser assim, né? Não tem lógica no Metal Gear do Snake ser visto por 4, 5 soldados e depois todo mundo, beleza, não tem mais alerta, sabe? Já tá tudo bem. Não, beleza, o alerta acabou, não tem mais perigo. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô morrendo. Isso me lembrou de Comandos. Lembra aquele jogo Comandos? Comandos, cara. Esse jogo era fudido também. Esse jogo era fudido, velho. E também era bem assim. Cara, todo o exército, tipo, os teus 4 carinhas sendo vistos, a galera, tipo, toca o alarme, blá blá blá, tu se esconde, aí de repente. Ah, tá. Tudo bem. Alarme falso. Susta, né? Estamos no meio de uma guerra, mas. Foda-se. Não, é tipo no Metal Gear. O cara tá olhando, principalmente Metal Gear 1. O cara tá olhando na tua direção, num corredor, tá ligado? Aí tem aquele radar que mostra o ângulo de visão dele. Só que a visão dele não chega no final do corredor, mas tipo, cara, sabe? É óbvio que é. João, miopia, João. Todos os soldados tinham miopia. Todos os soldados, assim, é um pré-requisito pra ser recrutado. Seja miope. Senão, isso não é normal. No hard o pessoal tem mais rigoroso assim, critério. botaram na lista ali que foi os Mega Man antigos, cara. O André botou o Mega Man 3 e o Leonardo botou o Mega Man 2. Fazendo um link com aquela coisa ali de que sempre tem gente escrota na internet que vai dizer que o jogo é fácil pra caralho, procurem um vídeo no... Aliás, procurem não, tu bota ali depois o link no, na descrição. Do Beat Brigade. Beat Brigade é uma banda, eles tocam a trilha sonora de vários jogos ao vivo, assim, né? Enquanto alguém joga, né? É, e tem um vídeo do cara jogando Mega Man e fechando aquela porra em 40 minutos ao vivo, enquanto a banda toca a trilha sonora do Mega Man 1? Troço no palco, Mega Man 2, no vídeo. Cara, é ridículo, cara, é simplesmente ridículo, assim, e o carinha que tá jogando ainda fica pulando com o bonequinho pra tirar onda, sabe? Medo. No ritmo da música. É, o que eu acho impressionante desses jogos mais antigos, que tem grande dificuldade, tipo Mega Man, é que como a jogabilidade deles era tão bem feita, ao ponto de que é possível para alguém que se dedique muito dominar aquilo ali ao ponto de parecer, sabe, um virtuoso, né? Então, é legal tu parar para pensar que os caras que desenvolveram o jogo, eles pensaram nisso, sabe? Em algum momento eles tiveram que pensar nisso. Claro que uma vez era uma coisa meio intrínseca, aquela característica que a gente falou, de que o jogo tinha que ser difícil pra vender ficha, ou vender revista, ou seja lá o que for. Mas é muito legal quando tu vê que o game designer foi lá e pensou em todos os jogadores, inclusive naquele cara que ia jogar 8 horas por dia até dominar aquele jogo por completo, sabe? Aquele cara que vai fazer movimentos que tu olha e parece sobre-humano, assim. Sabe? Então eu acho isso interessante... legal. O interessante do jogo difícil é que ele não te impede de querer voltar. Tipo, pô, teve jogos lá, jogos antigos de NES, não tá na minha vez de falar ainda, que assim, ó, eu não conseguia passar nada, ou nos Mega Man tu matava um chefe com muita sorte, porque geralmente tu jogava todas as fases, nem chegava em chefe nenhum, e o cara sistematicamente alugava o jogo de novo, 4 ou 5 vezes, porque o jogo era bom de jogar, tu gostava de jogar, tu via, se eu tivesse tempo, se eu pudesse ter esse cartucho em casa, eu dedicaria minha vida a ele. Então, a minha vida inteira. Não, mas jogo hard, cara, é um prazer, tipo, um jogo que tu senta, assim, ok, digamos, um jogo abstrato que não tivesse dificuldade nenhuma e não tenha uma pretensão de contar uma história. Sim, sim, é um jogo, tu só senta, vai apertando os botões, vai. No final ele é um jogo sem gosto de nada, é um jogo feito de soja. Não, eu sei. Tipo, é genérico pra caralho. Eu entendo o que tu quer falar, é um jogo que o cara não quer parar de jogar. Tipo, eu tô gravando, tô jogando Spelunk aqui sem parar até agora. Não, imagina se Spelunk estivesse no arcade. 4 vidas, morreu. É, 4 pontos de vida, na verdade. Como se fosse. 4 pontos de vida. Que tu não, né, enfim. Cara, eu lembro, eu coloquei aqui porque eu tenho uma memória bem vívida, assim. Tipo, eu pensei que era uma memória bem ruim, assim, ter falado. É, mais ou menos. Então, era eu e o meu tio jogando no Nintendinho, o Mega Man 3, tá ligado? E, tipo, cara, a gente... Foi um negócio, assim, na minha cabeça, bem jovem, assim, eu devia ter uns 10 anos, sei lá. Foi épico, assim, porque a gente ficou muito tempo jogando aquela merda, tá ligado? E eu não lembro se tinha password nessa época, mas acredito que sim. E a gente ficou durante muito... Tinha, né? É, então, a gente ficou, tipo, jogando a semana inteira pra conseguir... É, assim, não sei quanto tempo foi, mas talvez tenha sido mais de um dia, né? Pra chegar no chefão e eu lembro que tinha gurizada da praia, assim, que a gente tava na praia com videogame. Em vez de ir pra praia, a gente tava jogando. A gente tava com a gurizada, assim, na vizinhança, tudo reunida e, tipo, eles já estavam rindo da gente, porque a gente morreu muitas vezes no último chefão, que era difícil pra caralho, tá ligado? E, cara, foi sofrido pra cacete, mas o ano que a gente fechou e foi, assim, tipo, eu subi um nível naquela época, eu vi a luz, tá ligado, tipo, ao meu redor. Sim. Muito bom. Mas tu tinha um tio drogueiro, vagabundo, que jogava videogame contigo, então. É, eu ainda tenho, ele tá vivo ainda, o Okan. Isso é massa. Mas, assim, ó, em compensação, o Okan teu tio tá vivo ainda. O Okan matou. Oi? O tio do André. Tu matasse o tio do André? Né? Não quis matar o tio do André. Eu quero matar todas aquelas crianças que provavelmente já morreram de câncer porque foram na praia enquanto a gente tava jogando videogame. Nossa. Entendeu? E na praia não é saudável. Jogar videogame, jogo difícil, é saudável. Cria valores. Cria valores. Não tumores. Mas assim, dos Mega Man, eu ia citar o Mega Man 2. Esse eu joguei e fechei, mas eu joguei e fechei ele com save state emulado no DS. E é um jogo assim, ó, sem save state, tipo, não tem como, cara. Tipo, é assim, o que que acontece? Tu precisaria investir um tempo em memorizar e aperfeiçoar as tuas skills de jogar um jogo de plataforma muito bem. Então, assim, conservar a vida, conservar os teus itens, saber que item usar, saber que ordem fazer. Se o cara tem mais tempo pra investir, o cara vai, mas depois de um tempo não rola. Leonardo. Oi. E se eu te falar que o cara do Beat Brigade fecha essa porra em 40 minutos sem morrer? Então, cara, eu vi o vídeo que o João linkou lá no grupo do Save Point, que o cara fechou o Spelunk fazendo uma run fodida em 2 minutos. Dois minutos de jogo. Cara, aquele vídeo é bizarro. Cara, eu acho que ganha do vídeo do Mega Man, cara. Mas aí, ó, esses caras, tipo, eles ficam praticando esse jogo, eles devem ter chulé, mau hálito, ser broxa, qualquer coisa desse tipo, porque enquanto a gente tá fazendo higiene pessoal, esses caras estão treinando. Mas o interessante é, o design do Mega Man 2, além de ter as passwords pra tu poder voltar num outro dia, ele é um jogo assim, ele é bem afinadinho, não tem aquela coisa que tu possa te queixar, pô, filho da puta, sabe, eu tentei pular, o jogo não foi, não. Ele exatamente. Te obedece perfeitamente. Era isso que eu ia falar. E tem um timing pra fazer as coisas. Então, assim, do ponto de vista do design, ele é um jogo fenomenal. Da mesma maneira que Anthem Ninja Gaiden 1 e 2. Embora, o 3 não, é menos difícil, mas aí, é difícil pra caralho. O Ninja Gaiden é um jogo muito mais difícil do que Mega Man, na minha opinião. Porque é um jogo que, mesmo o cara jogando bastante, tu não vê a luz no fim do túnel, sabe? E o Mega Man foi o que tu falou. O Mega Man, eu tenho a nítida impressão, mesmo os mais antigos, que repetindo aquela fase, eu vejo, não, tá ali. Foi ali o meu erro, agora dessa vez eu não vou errar. Agora, não, sim. E agora o erro foi nesse inimigo. Agora eu já sei como é que ele se comporta. E no Ninja Gaiden é bom, é só ver o capítulo do Angry Video Game Nerd Ninja Gaiden que tu vai entender. É animal. Eu sei, eu já vi aquele capítulo e, assim, são jogos que me marcaram. Inclusive, eu ouvi, pessoal, eu ouvi os podcasts, eu já tinha ouvido o 18, eu ouvi agora o 19 e o 20. E no final do 19, o João, só pra me sacanear, sério, me deu calafrios, deu aquela musiquinha do Game Over do Ninja Gaiden. E aí eu ouvi aquilo e pensei, cara, quantos dos ouvintes será, ou quantos dos membros do Save Point sabem o que diabos, o que desgraça significa essa musiquinha? Cara, o cara ouvia aquilo mais do que qualquer outra coisa no jogo. E ele era um jogo bem feito. Só porque ele era um jogo, sério, desesperador, assim. E eu aluguei 1000 vezes e nunca fechei também essa porra. Pô, o Ninja Gaiden tinha password, né? Tinha, mas, cara, se eu te disser que na época eu jogava, e eu e meu amigo, a gente não sabia usar password, cara. Então a gente sempre jogava desde o começo o jogo. Cara. Meu Deus. Sério, é que cara. Tu perguntava pras pessoas como é que era. Tu perguntava pra pessoa se elas sabiam de password do jogo e ninguém sabia o que diabos tu tava falando. Eu acho que era por isso, cara. Valeu. Cara, o... Eu sei que, assim, eu citei já antes o Ghosts and Ghosts, que eu joguei no arcade, daí assim pensei, não, agora eu vou jogar no NES vai ser barbada. Não, me fudi do mesmo jeito. E no NES ainda teve o Contra. Quer dizer, o Ninja Gaiden nunca nem lampejo de fechar. O Mega Man 2 fechei usando Save State. O Contra eu fechei apenas usando o Konami Code, porque com 2 vidas não dá pra jogar aquele jogo. Com 30... Então tu não fechou nem o Mega Man nem o Contra. É, tecnicamente. No final a gente tá se pagando aqui, mas. Ninguém fechou nada. Cara, eu tô pior que vocês. Eu cheguei na metade da primeira fase do Contra do DS. Ponto. Não, mas o Contra do DS, o Contra 4 do DS, eles fizeram pra avacalhar. Ele é impossível. Aquele jogo é impossível. Ele tem dificuldade num jogo antigo, porque ele é. E é todo bonitão o jogo, mas é bem complicado. Mas assim, todos André. Os pontos são difíceis, cara. Tipo, esse, eu acho que fechei uma vez usando Save State e foi difícil, tá ligado? Não, eu contra fechei 3. Eu fechei sem Save State contra 3, tá? Do Mega Drive, depois de velho. Ó. Cara, o Contra 3 eu consegui chegar longe nele no Super Nintendo, cara. Sem Save State, sem o Konami Code. Acho que cheguei na quarta fase uma vez. Mas o Contra 3 do Super e do Mega, eu acho que ele é diferente também, né? Porque tem aquele Contra Hard Copies, que é um que tinha uns efeitos que só tinha no Super Nintendo. Aquele era difícil demais. E aí depois, como eu não tive Super Nintendo, eu tive Mega Drive, eu encontrei 2 caras aqui. Um na época do Mega Drive e outro depois de velho. Um é o Tasmania, que era baseado naquela série, tipo, moderna lá de 90 e poucos, que era o Taz e a família do Taz. Aquele jogo, ele era muito bem feito. Tinha o Taz grandão na tela, era bonito. Cada coisa que tu fazia, tu andava, pulava, ele fazia musiquinha junto. Então dava um clima de desenho animado, assim, no, na parada. Mas o jogo era muito, muito difícil. Eu cheguei aí muito longe nele, mas não tinha como. E aí entrei na faculdade, fui morar com os malucos lá que não jogavam videogame, mas na verdade eram uns gamers enrustidos, assim. E aí, peguei um emulador de Mega Drive pra mim, os caras viram eu jogando, porra, cara, massa pra caralho. Tem Shakan aí? Não, cara, não tem Shakan. Ô, cara, pega Shakan. Cara, Shakan. Alguém conhece Shakan? Eu conheço. Já ouvi falar, não lembro. Não conheço. Cara, é um jogo de Mega Drive que funciona como assim. Escreve? Como escreve? É Chakan. Então, o jogo ele é assim. Ah, nossa! Nossa, cara. Esse jogo é do caralho. É então, foda, assim, tipo. O boneco, ele parece um Amish, um daqueles caras lá, os imigrantes. É uma mistura de Ed do Iron Maiden com Amish, né? Exatamente. E aí ele usa o chapéuzinho, usa a fivela grandona na calça, no chapéu e tal, e tem duas espadas loucas. E o cara, assim, ele é na historinha lá, Chacão Imortal, Guerreiro Imortal. Ele foi lá e era um espadachim tão foda que ele desafiou a morte. E ele ganhou da morte. E a morte, então beleza, agora tu vai fazer o meu trabalho, porque tu ganhou de mim. E basicamente, esse jogo mostra como tu ter vidas infinitas não faz a menor diferença num jogo difícil. Ele tem o modo fácil, o normal e o hard. O fácil ele é bem o curtinho. O normal é hard já, não dá pra jogar. Então tu vai até um certo ponto e não consegue avançar. Aí ele tem mecânicas que são skill-based, por exemplo, partes do cenário que tu só consegue pular dando pulo duplo e acertando bem o timing do pulo, mas ele é de uma dificuldade absurda. Tu tem uma vida com life, tu morreu aquele life, tu volta do começo da fase e aquele life não é o bastante pra tu chegar no final. Então, aquele jogo lá, assim, ó, tu tem todas as vidas e continues que tu quiser. E eventualmente tu vai lá, levanta e desliga a merda do videogame e diz assim, ó, chega! Chega desse jogo de merda, não dá mais. Então esse jogo acho que foi um dos jogos mais cretinos que eu já joguei na minha vida. No fácil tu vai lá e fecha, ele é mais curtinho, não vai até o final, mas pra tu ver o final de verdade tu tem que jogar no modo normal, que é impossível. Então quem não jogou, recomendo, é bem frustrante. Eu tenho algum dele, ele, eu tô vendo ele aqui, chegou, cara. E falou assim, ah, tu vai ter vontade de levantar, destruir a parada, mas recomendo, tá, ok. Mas assim, ó, cara, eu sento de noite, às vezes com pouco tempo pra jogar, eu vou jogar Binding of Isaac Spelunky, daí a mulher me vê resmungando, daí o que que foi? Ah, me frustrar um pouquinho antes de dormir, a vida tá muito fácil, eu quero botar um pouco de decepção na vida. Nossa, jogando essas coisas. Tá, ok, então a gente vai continuar falando sobre jogos modernos, jogos mais recentes, que sejam também difíceis, assim como aqueles jogos mais antigos que a gente citou até agora. E, bom, eu não posso deixar de comentar sobre o Demon's Souls. É, na verdade, eu não vou me prolongar muito sobre ele, porque eu falei dele no último cast, no cast 21. Mas, cara, Demon's Souls, ele... talvez ele seja mais difícil que os jogos antigos, não sei. No mínimo tão difícil quanto os jogos que a gente citou. E cai bem naquela categoria, Leonardo, que a gente citou, de jogos que têm boas mecânicas, funcionam bem, não é bug do jogo. É bem desenhado. Tudo certo, só que é foda, tá ligado? É quase impossível de avançar. Então, eu queria destacar realmente o Demon's Souls, que todo mundo que tiver a oportunidade de jogar, jogue, cara. Eu quero jogar a próxima vez que eu tiver em Criciúma, deixa eu saborear isso. Com certeza. Porque, cara, é uma experiência muito interessante, assim. Ao mesmo tempo que tu tem uma dificuldade extrema e um nível de frustração muito grande, às vezes, por morrer no mesmo cenário e tal, por um inimigo que parece idiota, tu também tem uma satisfação muito grande quando tu passa daquela parte ali, sabe? Quando tu consegue avançar. Então eu acho que esse que é o mérito do Demon's Souls, assim. Na verdade, grande parte desse mérito dele também veio da parte de conexão com a internet, da comunidade que ele cria no próprio jogo, né? Onde os jogadores podem deixar dicas escritas no chão e eles também podem invadir o jogo do outro para ajudar ou para matar o cara. Eu não explorei muito bem esse sistema ainda de entrar no jogo de outros jogadores, tá? Mas eu sei que pode até acontecer tu tá andando na boa lá e vem um louco e te mata, sabe? Então, eu tenho que aprender a usar melhor tipo, esse como sistema. Se o jogo já não fosse difícil bastante, eles podem ainda ter brasileiro PK, é isso? Exatamente. Beleza. Mas... O cara tá lá, nossa, finalmente consegui passar essa parte na 50ª tentativa. Vem um berre, te mata e fica ruê no microfone. É mais ou menos isso aí. Mas o sistema dele todo de interação multiplayer é um dos grandes méritos dele e do Dark Souls, que é o sucessor espiritual, e que eu quero jogar também. Eu não sei que jogos modernos aí que vocês jogaram que lembra essa dificuldade dos jogos de antigamente. Eu quero... Por tá, favor. Pode falar, Eugênio. Então tá. Cara, eu vou citar um shmup que eu tenho, que o Canha conhece, e ele é um jogo que, assim, que ele te faz sentir um lixo, cara. Chama-se Icaruga. Nossa, é um Icaruga, shmup... primeiro lugar, é animal. É animal. É lindo. Isso. Ainda mais quando tu vê os outros jogando no YouTube. Agora, quando tu joga, o negócio é triste, é tenso. Aí quer ver quando os caras te colocam um vídeo, o japonês fecha Icaruga com duas naves, uma em cada controle. Aí tu diz assim, cara, nem em dois players a gente consegue fechar esse negócio e o cara controla duas naves sozinha. Olha só. Mas tem o pito pequeno, de que adianta? É, isso é verdade. Adianta pra adianta. Fechar Icaruga. É, ele tem os minutos dele ali de fama, mas isso não vai mudar a vida dele, cara. Mas assim, cara, o jogo é lindo, ele é um jogo contemporâneo. Saiu depois pra Xbox, já na primeira geração. Provavelmente deve ter na Xbox Live. Ele é não contemporâneo se... de quem, Eugênio? Porque ele não é tão Dreamcast. Contemporâneo assim. Não, mas ele ainda... 99 pra cima é jogo novo, né, cara? É, recente. É recente. É, eu achei que era mais novo. Ah, pois então, mas não é novinho assim, mas também não é tão velho, né, cara? Então, assim, é um jogo lindo, com gráficos legais, a dificuldade, assim, ele te deixa passar a primeira fase, pra dizer assim, nossa, que jogo legal, na segunda ele já te espanca. É simples, mas é proposital te deixar passar na primeira fase, pra tu ouvir a trilha sonora, ver os efeitos do jogo. Aí não, mas depois esquece. Mas é a minha sugestão, pessoas, não joguem Icaruga. Ele vai não, te deixar jogue, frustrado. Não, jogue, não, jogue sim. Não, vai pô. Te deixar frustrado, cara. Mas não, tu comprou o jogo, Eugênio. Eu comprei, paguei caro, foi o que eu mais paguei caro no Dreamcast. Mas assim, é lindo, mas ele é foda, cara. Não adianta. Tá, qual é a plataforma dele? Ah, Dreamcast e Xbox. E GameCube, né? E GameCube. Esse é GameCube e tem pro Wii. Exatamente. É isso aí, pessoas. Toca a ficha. Então, acho que eu vou falar do Faster Than Light, que é roguelike, né? A gente precisa explicar o que é roguelike, imagino que sim. Roguelike, assim, são jogos tipo Rogue. Rogue era um joguinho antigo lá que basicamente era um RPG, que era um dungeon crawlerzinho, que a morte era permanente e o que tu pega de item morre contigo, acaba ali. E a cada curva tu podia esbarrar com algum bicho lá muito forte e te matar. Então eles criaram essa... Como ele era aleatório também, jogo roguelike hoje seja qualquer tipo, Faster Than Light é um tipo de jogo. Tem os platformers, tem os jogos que são... tipo roguelike mesmo, visto de cima e tal. Assim, é um jogo que é aleatório, com morte permanente, né, permadeath, e com tudo aleatório, bicho, item, stats. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Tipo Spelunk, que é o melhor jogo do mundo. É, eu não joguei Spelunk ainda, mas tipo, o Faster Than Light foi um que, cara, putz, eu... Assim, é um jogo muito legal, eu gosto da simplicidade dele, e a trilha sonora dele é muito boa. Se alguém tiver afim de... É bom trabalhar com ela. É, eu gostei bastante por causa da temática. Eu também citei isso no cast anterior, né? Que a temática dele é de sci-fi. Eu gosto de sci-fi, então me chamou a atenção. Foi no anterior mesmo ou no... Foi no 20? No anterior mesmo. Ah, tá. Legal. Então, aí... Eu gosto da temática. Eu gosto dessa vibe sci-fi que ele tem. E ele... Cara, eu não vou nem me alongar muito na mecânica dele, mas... A questão é que, tipo, eu comecei a jogar e quando tu começa a jogar e tu começa a ficar mais forte, ter uma nave melhor, e tu começa a achar que tu vai conseguir, tá ligado? Só que, tipo, o jogo te destrói miseravelmente, tá ligado? Ele chega e te enraba, assim, de uma maneira que quando tu vê... Tu acha que tu chega e olha a tua carcaça da nave e ela tá inteirinha, assim. E tu, beleza, eu tô administrando bem, tá tudo certo. Aí tu encontra, do nada, uma nave rebelde que ela é um pouquinho mais forte do que as outras, porque os status das naves são gerados aleatórios, as armas e tudo, né? E, cara... Tudo é destruído numa luta. Né? É, tu é estuprado numa luta aleatória, assim, sabe? Tu esbarrou com alguém na rua e o cara te matou, assim, sabe? Aí tu começa tudo de novo, sabe? E tipo, eu não tinha ninguém aqui pra me ver, mas eu. Cada nave que eu destruía, cada estratégia correta, eu vibrava assim, cara, de uma maneira. Nossa, André, ele se emociona assim. Caralho, cara, não, eu sério, o Pattern Light. Deixar, né? Porque o jogo desafia ele, ele responde. Porra, challenge accepted, sabe? Eu vou, cara, eu vou até o fim. E tipo, cara, é legal, eu falo tão bem com tanto amor do Pattern Light, porque, tipo, eu realmente vivi aquele jogo, sabe? Tipo, eu tirei cada. Eu espremi ele, assim, cada minutinho, assim, era prazeroso. Cada vitória e quando eu era derrotado, eu ficava extremamente puto, batia na mesa e tal. Mas, tipo. Cara, daí, tipo, eu fechei uma vez no Easy, tá ligado? Porque, tipo, tem dois modos de jogo, o Easy e o Normal, né? Aí eu fechei uma vez no Easy e tal, beleza. Daí foi só pra sentir como que era, porque tu chega no final e tem a nave mãe do caralho final lá, tá ligado? Sim. Se tu chegar vivo até lá, já é bom, mas tu tem que enfrentar três fases dela, e tipo, são fases extremamente difíceis, tá ligado? Tipo, ela vem inteira, daí ela tem um monte de ataque, um em cima do outro, é um negócio absurdo, daí se tu sobrevive, ela volta, sabe, tipo, Dragon Ball Z, assim. E, cara, quando eu fechei no Normal, eu berrei, assim, eu falei, porra, sabe, tipo, cara, eu fiquei realmente... O André fez um surto, assim. Cara, eu fiquei realmente muito feliz, cara, e me tirou o melhor e o pior de mim. Nossa, muito feliz, aí o cara se casando, assim, daí, cara, que momento feliz. Não, mas aquela vez... mas aquela vez o Faster Than Light tava melhor. Só acrescentar, finalizando aqui, que o Faster Than Light vai lançar uma versão... Tipo, uma expansão em Answer Edition, com mais naves, mais destruição e mais sofrimento eterno. E vai ser de graça pra quem já tem o jogo. Então chupa Capcom, vai tomar no cu. Oh, beleza. O que eu acho interessante do que o André falou, que ele disse que ao mesmo tempo que ele se sente desafiado pelo jogo e compra o desafio, e ao mesmo tempo ele sente aquela frustração, mas é... A gente... Se não tiver frustração é porque o jogo tá muito fácil, cara. Uhum. Entendeu? Tu não, cara, não pode jogar videogame pra fazer que nem o Uncharted, que tu aperta pra cima e segura o X e o boneco vai sozinho, sabe? Tudo bem, alguém pode dizer assim, ah, então joga Uncharted no hard, sabe? Tu vai se fuder pra fechar. E é verdade, eu joguei Uncharted 1 e 2 no normal, e teve cenários que eu empaquei um pouco, demorou um pouco mais, mas era aquela coisa assim, ó, eu sabia que eu ia fechar o jogo, entendeu? Eu não tinha a menor dúvida que eu ia fechar aquele jogo. Então, a diferença é essa. E jogos como FTL, jogos como Binding of Isaac, e todos, tantos outros que a gente citou, cara, tem uma hora que tu olha assim, velho, eu não vou fechar essa merda. É, sabe? O Demon Soul é assim, cara. O Demon Soul. Eram momentos realmente que eu achei, cara, eu não vou fechar o Pattern Light. Eu tenho que abrir o jogo e ver quantas naves foram destruídas miseravelmente, tá ligado? Tipo, é um número bem alto, cara. Às vezes tu simplesmente iniciava o jogo e morria. Exatamente. E o legal é isso, é que tu passa por isso tudo e quando tu consegue conquistar aquele negócio ali, cara, é animal, assim, sabe? Porque tu consegue dominar uma mecânica que o jogo, talvez ele nem tenha te falado que existe, sabe? Tu descobriu sozinho ali um item, uma mecânica diferente, e aí tu olha, caralho, sabe? Tipo, tu fica, nossa, eu sou foda porque eu descobri isso aqui, sabe? Sim. Por mais que outras pessoas tenham feito, por mais que o cara tenha feito o outro cara lá tenha feito um speedrun absurdo, tu te sente foda por ter descoberto aquilo ali, sabe? Pô, vamos falar uma coisa rapidinho de speedrun. Eu acho o speedrun uma merda. O que vocês acham disso? É, eu tenho um pensamento... Depende do speedrun. Depende, se tem uma banda tocando a trilha sonora ao vivo, fica massa. É, beleza, aí é um caso que funciona, mas eu acho que tu não aproveita o jogo se tu fica só no speedrun ali, né? É, na verdade o cara jogou pra caralho, né? Então, ele é, o cara que tá jogando speedrun, na verdade, isso é um fruto só dele mostrar a habilidade dele, tentar bater um recorde como se fosse de pontuação. Só porque de tempo, no caso, mas sei lá, o cara que chegou a fazer um speedrun desses, ele já curtiu tanto o jogo que esse não é o problema. Não, provavelmente ele já nem curte muito mais, falando sério, cara, já entra num negócio meio... É, mas eu não curto ver também, tá ligado? Tipo, qual que é a graça? Sei lá. Pois é, sobre ver, aí é que entra a ambiguidade que eu falei. É, tem speedruns, por exemplo, Zelda Ocarina of Time, se vocês verem. Ele é baseado num bug do jogo, tá? Então ele anda o tempo todo de costas, pulando, que fica ridículo, aquele boneco pulando de costas, só que esse é o jeito mais rápido de correr, entre aspas, no jogo. E ele usa um bug do jogo bem no começo, na primeira as dungeon. As paredes invisíveis, né? É, que tu é teletransportado pra cena do último chefão. Que porra. Tipo, é ridículo. Quando eu vi isso aí, tipo, saiu a notícia. Ah, o cara fechou o Zelda Ocarina em 20 minutos. Aí eu disse, não pode, cara. Não tem como. Impossível. Impossível. Aí eu fui olhar, porra, ele faz um movimento que tu não entende, sabe? Eu queria saber como que eles... Eu queria saber como que eles descobriram essa passagem secreta, né? E o cara é teleportado da primeira dungeon pro último chefe. Como Zelda, tu pode conseguir vários pontos de vida a mais, ou não, tu pode não pegar os coraçõezinhos. Realmente é possível derrotar o último boss sem evoluir o personagem, entre aspas. Porque no Zelda essa é a evolução dele, né? São os itens e o life dele que aumenta. Então o cara chega lá no Ganon, derrota o Ganon e tal, e fecha o jogo. Só que, cara, esse é um speedrun que eu não vejo graça. Agora, esse tempo atrás eu vi um speedrun de Metroid no AGDQ, Awesome Games Done Quick, do ano passado, que foi agora há pouco. Cara, animal, o de Metroid, o Jonas ia chorar, cara. De Super Metroid? Super Metroid, porque eram quatro caras fazendo ao mesmo tempo, cara. Não, é massa. Super Metroid eu mesmo já fiz, cara. Não, eu só não gravei, né, cara? Eu fechava menos de uma hora. Então, assim, dependendo do speedrun, eu curto ver, tá ligado? Mas, não, tipo assim, ó, que nem de Super Metroid, é um jogo que eu joguei pra cacete, sabia tudo de cor, tá ligado? Agora, que nem aqui que tu citou aí do Zelda, cara, do Zelda foi um erro de programação sem noção, cara, o cara fazer aquilo ali, entendeu? Aí se torna palha o Fast Run, assim. É, eu acho assim, ó, só faz sentido pra mim eu pegar e olhar um speedrun de um jogo aleatório, não faz sentido. Agora, eu pegar um speedrun de um jogo que eu devotei um tempo pra aprender, que eu entendo, que eu sei, sim, às vezes que o cara assiste e percebe alguma outra coisa, eu acho que o vínculo que tu tem com o jogo é o mesmo vínculo que tu vai ter com o speedrun. Ver jogo aleatório não faz diferença, ver um jogo que tu ama faz. Foi o que aconteceu comigo no Spelunk, sabe? Que é um jogo que eu não tinha gostado inicialmente, e eu depois comentaram, ouvi muito falatório sobre o jogo e tá, sei lá, vou comprar, sabe? Deu a tica, como diz a minha mãe. E resolvi comprar o jogo e comecei a ver o gameplay do Patrick do Giant Bomb. E o gameplay dele era muito legal porque era um cara, entre aspas, normal, jogando todo dia, fazendo o daily challenge dele na boa, sabe? E eu comecei a ver ele evoluir. Então eu não vi assim direto um speedrun do cara mais foda do mundo, como aquele Bananasaurus Rex do vídeo que a gente falou no outro cast. Eu vi um speedrun de um cara... Eu vi um gameplay de um cara normal evoluindo aos poucos no jogo. E aí eu fui aprendendo algumas coisas e comecei a gostar mais ainda do jogo, sabe? Então aí eu acho um gameplay legal, mas não é necessariamente um speedrun. É que nem assim, ó. A partir do momento que eu vi o FTL, que o André veio todo pilhado pra mim, não, cara, tu tem que jogar... Ele explicou, né? Que a gente precisa discutir e tal, não sei o quê. Cara, eu joguei, curti. Pô, massa, tal, beleza. Mas a partir do momento que ele deu a explicação dele, quando eu vi ele jogando, eu disse, foi animal. Cara, é animal esse jogo, velho. Deu todo sentido pro jogo, cara. Deu sim, muito tipo, mais graça, cara. Eu tava tão chato que eu queria mostrar minhas habilidades. Não, o André... Tipo, não tinha ninguém pra falar comigo disso, tá ligado? Eu tinha que me expressar, tá? Aí eu fui na casa do João, tipo, a gente abriu o Faster Than Light, ia fazer um gameplay que não rolou, mas tipo... Tá gravado, vai sair sim. Ah, é? Aí, tipo, eu comecei a explicar, daí tu encontra uma nave, daí tu pausa, aí tu vê, ele vai soltar um míssil, se tu soltar um míssil tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, daí eles começaram, meu Deus, tem tudo isso, daí cara, tipo, eu me senti tão bem, foi o momento mais feliz da minha vida. Não, é sério, dá boa, cara, Eu curti o jogo, mas curtir quando vai jogando é muito mais da hora. Eu me senti um verdadeiro copiloto na parada ali, cara. Então, eu vou citar o Super Meat Boy e o Dust Force. O Super Meat Boy é mais conhecido, né? Que é do Edmund Macmillan. E teve uma versão já mais básica em Flash, que muita gente conheceu. E ele basicamente, assim, ele é um platformer que tu tem que pular certinho, no lugar certinho, tem que segurar com o botão correndo e muito além... Muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido, e tu morre muito rápido. E ele é assim volta mesmo, rápido, então. Dá respawn rápido. Ele morre rápido, volta rápido, e quando tu termina, quando tu completa aquela fase, ele dá um replay mostrando todas as vidas que tu jogou naquela fase ao mesmo tempo. Então, geralmente, tu vê, assim, 30 outros carinhas morrendo idiotamente e só um chegando até o final e conseguindo. E, além disso, tem desafios, tem itens pra pegar lá, que tem os esparadrapinhos pra pegar, tem fases secretas, tem desafios de tempo, que é tu conseguir a nota lá melhor do C, D, E, A, B, sabe? Então tem o A+, lá, que ele vai marcando quanto que tu progrediu no jogo. O Dust Force, ele também é um jogo indie, que ele é um esquema assim, tem quatro carinhas lá que são os faxineiros, e os quatro boss, que eu não cheguei em nenhum deles, são os caras que fazem sujeira. Daí tem sujeiras diferentes e faxineiros usando instrumentos diferentes lá. E basicamente ele é um jogo também de precisão. Tem partes do mapa que tu tem que fazer que estão sujas, e naqueles tu tem que fazer um movimento para limpar. E tem aí coisas, por exemplo, assim, uma estátua de um gárgula, que daí como ela tá suja, o gárgula fica voando. Quando tu dá a vassourada nele, ele para. Então, tu tem uma porcentagem da fase para limpar, mínima, para tu conseguir passar da fase. E tu tem quantas vezes tu quiser tentar na fase de novo, só porque tem, sei lá, momentos que não adianta. Tu, com toda precisão, tu não consegue fazer os pulos certos e fica morrendo e voltando. Só que são jogos, assim, com bom design gráfico, com bom game design, com trilhas sonoras legais. E são jogos que te fazem ficar voltando para eles. É claro, por exemplo, foi citado o Spelunky, que eu tenho jogado também, o Binding of Isaac. O Spelunky, André, tu que eu mandei pra alguns aí do grupo, o Binding of Isaac. Eu mandei pra alguns do grupo o Binding of Isaac lá, a instalação, que ele, quem comprou no Humble Bundle tem no Steam, mas tem ele DRM Free. E do Spelunky tem a versão original, que essa do Steam é HD. A versão original tá lá no site do Spelunky pra baixar, ela não é muito grande e é a mesma coisa, assim, só não tem gráfico em HD. É bem interessante pra jogar, que cai mais ou menos na linha do jogo que o Raul botou lá na lista pra falar, né, que são esses platformers de precisão, assim. Sabe que, falando, esse Dust Force eu achei bem bonito vendo as imagens aqui. Ele é bem legal, bem legal mesmo. O Super Meat Boy, ele, essa coisa dele ser extremamente rápido e frenético, eu acho que é uma das coisas mais legais dele, né, que é, ele é extremamente difícil, mas quando tu morre, o teu boneco já aparece na hora, pronto pra continuar a fase. É, tu não baixa a adrenalina. Pronto pra morrer, né? E o cara não para de jogar, tá ligado? O cara vai jogando e jogando e morrendo e jogando e morrendo e jogando e morrendo e jogando, e quando vê, tá uma hora ali naquela merda. O jogo que eu botei na lista aqui foi um jogo que o André me sugeriu também, o Rogue Legacy, que provavelmente não é tão difícil quanto o Faster Than Light, mas... Ele não é um roguelike de verdade, porque tu mantém os itens quando tu morre e volta, mas ele tem uma coisa... Tu mantém tipo uns upgrades, né, tipo de uma... Mas tu morre mesmo, né, cada personagem é uma vida mesmo. Isso é uma coisa bem legal dele, porque ele gera os personagens aleatoriamente, sorteando as classes e as características dele, sabe? Então tu tem... Por exemplo, personagens que ficam peidando o tempo todo, personagens que vê tudo em preto e branco. São doenças, né? Eles têm doenças. Né? Mas também tem características que são boas. Tipo, tu tem personagens que se mexem mais rápido que os outros. Daí, na hora de tu escolher entre três personagens que ele gera aleatoriamente, tu tem que levar todas as características em conta, né? E ele é um jogo também com a jogabilidade muito gostosa de jogar, assim. E eu botei ele aqui porque, assim, eu gostei pra caralho do jogo. Tô jogando ele incessantemente. E eu dei ele de presente pra minha namorada também. Só que ela não é muito acostumada a jogar jogo de plataforma. Daí já é mais difícil. Né? Eu gostei tanto do jogo quando eu joguei, que apresentei pro Raul. E eu já tinha jogado pra caralho. Eu tava no nível, sei lá, 80 já. Mas daí eu fui na casa do Raul e comecei a jogar no perfil dele com ele, assim, cada um uma vida, tá ligado? Muito fissurado, mano. E daí eu dei esse jogo de presente pra minha namorada e eu vejo, assim, como ter jogado todos aqueles Mega Mans e Super Mario clássicos e Contra fez diferença pra jogar esses jogos hoje, porque ela jogou só Alex Kidd, basicamente, e Sonic, os jogos de plataforma que ela gostava. E assim, eu e ela estamos, eu acho que eu tô com 40 horas de jogo, ela deve estar com umas 35 e ela não fechou nenhuma vez ainda. Nossa. Mas o jogo, ele é bem difícil, sabe? Mesmo tu mantendo os teus upgrades, ele tem uma... ele mistura, assim, essa coisa da plataforma com Bullet Hell, sabe? Tu tem um monte de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, e tiro vindo de tudo que é lado, e umas bolas. Pô, depois que tu acostuma com o jogo, cara, tu entra numa sala, tu tá pulando, dando 3 pulos, dash no ar e matando... Sabe, tu fica muito foda, assim, sabe? Tipo, cara, vira um ninja, tá ligado? Vira Super Saiyajin quando tu entra na parada e tu percebe a tua evolução, é muito bizarro. Eu joguei um pouquinho ali com o Raul e com a Fê, e eu não tava nos meus melhores dias, tava morrendo de sono aquele dia, mas, pô, tem umas coisas interessantes, a jogabilidade dele é bem afinadinha, então eu acho, Raul, interessante isso tu colocar de... Outros jogos de plataforma, eles vão somando, porque parece que essa habilidade de coordenação manual... Né, da coordenação fina com o que a gente tá vendo e já tá mais ou menos preparado para esse tipo de retorno, assim, o cara vai ficando. Então, o tempo investido em Mega Man e Ninja Gaiden não é perdido. Mas esse aí é um jogo legal pra caralho e eu recomendo pra todo mundo. É, o Rogue Legacy também foi citado no último cast aí, e o Matheus lá jogou também. E uma coisa que eu ouvi reclamação dele, na verdade... Não reclamação do jogo todo, tá? Um aspecto só. É isso que o Raul falou do Bullet Hell, digamos, né? Essa questão de que às vezes o jogo parece que ele fica difícil só porque ele acrescenta muita coisa na mesma tela, sabe? Então talvez... É porque ele gera as salas aleatoriamente, né? Como um roguelike. Então, sim, às vezes ele gera muitos inimigos que atiram ao mesmo tempo. Não, e às vezes ele bota a espinha até no teu rabo, né, cara? Tipo, O cara entra numa sala e tipo assim, caralho, o que eu vou fazer aqui, tá ligado? Tipo, daí eu, às vezes, tem umas que eu ignoro, volta. Não, deixa quieto, que eu vou morrer. Acho que a gente tem que citar aqui é que jogos, sim, modernos, apesar da gente ter jogos difíceis, cara, ainda tem muito jogo que tá vindo bem mastigadinho, que tu é obrigado a fazer tutorial antes. A maioria, né? Ensina todos os comandos. E isso é uma coisa que eu achei muito legal no Super Meat Boy, que ele não tem tutorial, sabe? Tu é obrigado a aprender as coisas pra passar das fases. Até no Indie Game The Movie o cara cita isso, que às vezes ele tem fases que são puramente pra ensinar uma mecânica pro cara, só que ele não te diz isso, ele te obriga a descobrir. E os jogos antigos, eles eram todos assim. Na verdade, eu diria que ele diz, mas ele fala com o game design, sabe? Ele meio que fala, né? Porque eu joguei o comecinho, assim. Ele fala com o design da fase, entendeu? Sim, o que eu digo dele não dizer, ele não diz... Não escreve, né? Exatamente. Não aparece escrito, aperte botão tal para correr. E os jogos antigos, tinha muitos jogos que eram desse jeito, mas eles eram feitos de uma forma que às vezes tu conseguia passar várias fases sem aprender um aspecto do gameplay dele. Sim. Quando chegava lá pelo meio, tu descobria o troço sem querer e tu ficava tipo assim, caralho, dá pra fazer isso. Aí quero voltar tudo agora e fazer isso aqui. É aquela história, quero voltar tudo pra fazer, não te preocupa, tu já vai morrer e vai ter que fazer tudo de novo do mesmo jeito. Cara, não, mas é verdade. Eu acho que o mais interessante é o jogo saber ensinar o jogador com o game design, sabe? É não subestimar a inteligência do jogador. Então, cara, sei lá, me parece que nem filme, sabe? Tipo, não, tem que ser mais fácil, mais compreensível, mais acessível. Um ótimo exemplo de game design, não sei se vocês já jogaram, não é um jogo muito difícil, mas é o Limbo. Sim, excelente. Limbo. Lindo. Tu começa e tipo, né, não fala nada, tá ligado? Ele não te dá nem oi, assim, simplesmente tipo, pô, tu tá ali, tá ligado? Tu tá existindo. E tem vários aspectos do gameplay, tipo, quando tem aquela larvinha na tua cabeça, e tu só pode ir pra um lado, só pode continuar seguindo, e tipo, tu dá um jeito de entender aquilo ali, sabe? E tipo, ninguém fala nada, não tem uma palavra, não tem um diálogo, não tem porra nenhuma, sabe? Tipo, é muito foda, é muito bem conduzido, assim, tá? A Limbo realmente é um excelente exemplo de game design bem feito, né? Pra ensinar o jogador a usar as mecânicas dele. Foda que é um jogo, sei lá, acho que é um jogo nota 10, né, cara? Não tem o que reclamar daqui. Limbo é perfeito, Limbo é um jogo muito bem feito mesmo. Acho muito fácil. Olha só! O Raul não é meio, cara, do Limbo. Não, Limbo é um jogaço, cara. Tava brincando. Bom, pessoal, então esse foi o nosso cast sobre jogos difíceis, jogos desafiadores. A gente quer que todo mundo que está ouvindo comente ou no site ou no nosso grupo do Facebook, que agora, além da fanpage, a gente tem um grupo, e o grupo é Save Point Podcast, é só procurar lá. Então vai servir meio que como um fórum do pessoal, dos ouvintes, dos podcasters. Então comentem quais são os jogos que vocês acham mais difícil, se vocês concordam com a nossa opinião, e a gente espera vocês até o próximo cast. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Falou. Aí. Falou. Aê. Hello. Hello. Velociraptor. Velociraptor. Oi? Velociraptor. Oh, solta um barulhinho. Na área, na área. Solta um barulhinho de respiração aí pra gente ficar feliz. Pera aí, eu tenho que posicionar o microfone porque. Meu Deus, velho. Que isso? Que tesão, cara, que tesão. Vou botar isso no final do cast, cara. Que tesão, que tesão. Porra, mas tá gravando já? Ah, eu gravo tudo. Porra. Tá, olha só. Ah, é pra começar a gravar essa porra? Caralho. Nós vamos começar a gravar, tá? Pera aí.